Deus é tão imenso, seu amor é incomparável. Te dei meu coração e por isso eu sou teu. Tudo pra mim novo se fez, fui salvo por um triz. Sempre te agradecerei, pois só agora sou feliz. Tão feliz agora sou. Feliz agora sou. Sou e sempre serei. Sou e sempre serei. Mergulhei no teu amor. Mergulhei no teu amor. E jamais te deixarei. Jamais te deixarei. Ah, meu Deus, como é tão bom. Ah, como é tão bom. Liberdade sem. Pensar na dor, na dor, no pecado e no mal, e no mal. Pois seu amor me conquistou, seu amor me conquistou. E hoje feliz eu sou, e feliz eu sou. Feliz agora sou, feliz agora sou. Sou e sempre serei, sou e sempre serei. Tenho teu amor. Tenho